João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15, é o que eu quero ler. E você mantém a sua Bíblia aberta, porque depois a gente vai fazer menção do que diz os versículos de 22 a 40. Então, portanto, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Vou pedir que, se você perceber alguém sem a Bíblia, sem um exemplar das Escrituras, vou pedir que você compartilhe a tua Bíblia. Vou pedir também que você mantenha a Bíblia aberta em todo o decorrer da mensagem. O texto trata da primeira multiplicação dos pães. É o terceiro sinal que nós percebemos neste Evangelho. Eu quero ler e depois eu quero orar e pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima da festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para este povo? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: manda o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães e de cevada deixados por aquele que tinha comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai, muito importante nesse momento que Tu mesmo possa traduzir a Tua palavra para o Teu povo nesta noite. É uma passagem muito importante quando Jesus, o Deus que se fez homem, multiplica os pães num momento de grande carência. Portanto, ó Deus, fale conosco nesse momento através da Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Eu gostaria de falar com vocês sobre o tema Jesus é a solução de Deus para as nossas necessidades. É inegável que o apóstolo João estava muito preocupado e quando selecionou esses sinais com as dificuldades, com as necessidades das pessoas. Num primeiro momento, Jesus realiza um grande sinal quando ele transforma o pão, a água em vinho. E o que o texto quis nos ensinar? Que Jesus é a alegria de Deus para a nossa tristeza. Então Jesus está preocupado com o nosso bem-estar. Ele está preocupado se você está triste ou não. Ele quer que você seja feliz. Depois nós estudamos outra história muito importante. Logo depois, quando Jesus transforma a água em vinho, é a história que fala daquele homem que há 38 anos estava enfermo, com problemas, não podia andar, paralítico, E o Senhor então realiza ali um outro grande sinal, fazendo com que aquele homem, depois de 38 anos, voltasse a caminhar. Um grande sinal ali se apresenta. E agora nós estamos diante desse texto, e nesse texto Jesus era a solução de Deus para as nossas fraquezas, e todos nós temos, e às vezes nos sentimos pequenos, impotentes, mas Jesus é a solução de Deus para a nossa fraqueza, conforme estudamos na semana passada. Nesse momento, nós vamos falar sobre Jesus, a solução de Deus para as suas necessidades. E para isso, nós acabamos de ler um texto que simplesmente traz uma situação que humanamente era totalmente complicada, totalmente adversa. O texto dá conta aqui que as pessoas costumavam a seguir a Jesus por causa daquilo que ele fazia. Você dê uma olhada comigo no capítulo 6, versículos 1 e 2, nós lemos assim: algum tempo depois, Jesus partiu para o outro lado da margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Esses puderam contemplar aquilo que o Senhor havia feito ali no tanque de Betesda, fazendo com que aquele homem que era paralítico há 38 anos pudesse andar. Aquilo tocou profundamente o coração daquelas pessoas que eles buscaram saber onde está Jesus, porque queriam ver os sinais que Jesus realizava. E seguiram Jesus, de fato, uma grande multidão, e Jesus então está caminhando, atravessando o mar de Tiberíades, e aí então nós percebemos que ele se depara com uma situação muito importante. Versículo 5 diz que Jesus levanta os olhos e, vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Jesus olha aquelas pessoas que o seguiam, e aí eu começo a querer entrar na história, porque quando eu leio uma história como essa, eu me transporto, pelo menos mentalmente, para aquele lugar, embora nem conheça exatamente como é, mas eu fico tentando imaginar aquela multidão de pessoas, e Jesus assentados, e chega, conversa ali com o seu discípulo Filipe, e conversa com ele, e diz: olha, tem tanta gente aí, agora como é que nós vamos fazer para alimentar tanta gente? E ele fala que, Senhor, isso é simplesmente impossível, a gente vai trabalhar o ano inteiro e não vai conseguir recursos para sustentar essas pessoas. Ele diz exatamente assim: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Jesus coloca essa situação como uma prova, para provar Filipe, porque Jesus já havia pensado no seu coração o que haveria de fazer. Então, um outro discípulo, André: ó, tem um menino aqui, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. 2 peixinhos e 5 pães. Diz o texto, e fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Esse mesmo discípulo vê uma situação, vê um rapaz que trazia com ele 5 pães de cevada, 2 peixes, e fala: tem um menino aí com 5 pães, 2 peixes. Mas o que é isso para 5 mil pessoas? Isso não é o suficiente para sustentar, para alimentar essas pessoas? Nem os discípulos do Senhor Jesus estavam vendo uma solução para esse problema. Fico imaginando também a situação em que essas pessoas estavam. Porque se Jesus chegou à conclusão de que eles precisavam comer, eu imagino que aquelas pessoas estavam famintas, porque onde quer que Jesus estava, eles iam atrás. E Jesus percebeu que eles o seguiam por onde quer que Jesus fosse. Jesus olha para cada um deles e vê a necessidade deles e vê a fome que que eles sentiam, e Jesus então se propõe a resolver a questão, mas antes, porém, ele testa a fé dos seus discípulos. Ele testa a fé de pelo menos dois deles que ali estavam e conversa com eles a fim de que uma solução fosse dada, mas eles não tinham solução, mas Jesus já sabia o que faria. Então Jesus pega, no versículo hoje, então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, o tanto quanto queriam. Jesus pega, dá graças a Deus por aqueles pães e por aqueles peixes, e ora, dá graça agradecendo a Deus por aqueles pães, e depois começa a distribuir para as pessoas, e o texto diz que não era um pedacinho para cada um pedacinho minúsculo, não. Era o tanto quanto queriam. Jesus diz, pode pegar, mas só não pode desperdiçar, eu fico imaginando, mas pode comer o quanto vocês puderem. E eles realmente puderam comer e se fartar, e o texto diz, e fez o mesmo com os peixes. Jesus também fez o mesmo com os peixes, deixou que eles comessem à vontade. Eu não consigo imaginar esse quadro, não sei como foi que Jesus fez. Jesus começou a pegar o pão e cortar em pedacinhos, e eu não imagino como isso aconteceu, muito menos em relação ao peixe, mas ele começou a dar os alimentos para as pessoas, e eram 5.000, o texto diz aqui, e ele disse, comam o quanto vocês puderem. Eu quero que vocês se alimentem bem. Depois que todos receberam o suficiente para comer, o texto diz no versículo 12, ele disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços de 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de pegar 5 pães e 2 peixes, distribuir para 5.000 pessoas, o texto diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Um grande milagre ocorreu ali. Jesus ora e aquilo que era impossível, o sustento de todo aquele povo, agora é uma realidade. Jesus consegue suprir a necessidade de todo aquele povo, ele suprir a fome que aquelas pessoas sentiam. E realmente eu fico tentando imaginar e penso, como pode ser isso? Tanta gente, 5 pães, 2 peixes. Às vezes a gente vê aqui o pessoal da igreja vai fazer um almoço, aí percebe que não vai dar, aí vamos orar para Deus multiplicar aqui a lasanha, como foi hoje, talvez não tenha sido o caso, mas vamos orar para Deus multiplicar, porque nós queremos comer, e nós não queremos que falte. E Jesus se preocupou, e eu fico impressionado quando eu começo a imaginar esse quadro, 5.000 pessoas com fome, um garotinho com 5 pães, 2 peixes, Jesus dá graças e distribui aqueles pães, comam o quanto vocês quiserem, e 5.000 pessoas comeram e ainda sobraram. É algo que a nossa mente humana não pode conceber. É lógico que é uma manifestação poderosa do nosso Deus. Jesus multiplica os pães. As pessoas que viram e ouviram Jesus falando e fazendo, não entenderam muito bem o que acontecera e logo disseram o que diz versículos 14 e 15. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Como disse, Jesus queria, depois de fazer com que esses pães se multiplicassem, transmitir para aquelas pessoas os ensinamentos ou o grande ensinamento que estaria por trás desse grande sinal. Porque Jesus não estava preocupado somente com o sustento material, necessidade física daquelas pessoas. Aliás, Jesus nunca faz nada por um acaso. Ele multiplicou aqueles pães, mas ele tinha uma grande missão a ser transmitida àquelas pessoas. Mas eles não entenderam. Eles se concentraram apenas no fato de Jesus ter multiplicado os pães. sem, contudo, entender o que estava por trás de tudo aquilo. Logo em seguida, o que eles pretendiam? Proclamar Jesus Cristo Rei. Jesus, então, sabedor de que não era possível ministrar a palavra ou fazer uma aplicação daquilo que ele havia feito, daquele sinal, ele pega, sai e atravessa o mar, vai para outro lugar, porque aquele momento simplesmente não era o momento de falar com aquele povo. Porque Jesus estava prestes a ser proclamado rei à força, conforme a gente lê no versículo 15. Muito bem, essa é a história, esse foi o grande sinal, mas eu tenho plena convicção que Jesus queria transmitir para aquelas pessoas o fundamento de tudo isso. Porque Jesus não fazia um milagre simplesmente por fazer, mas o que ele queria nos transmitir? O que ele quer nos transmitir? Ele queria transmitir para aquelas pessoas que Jesus é, de fato, a solução de Deus para as necessidades. Ele queria que eles soubessem: eu não estou aqui somente para multiplicar os pães e saciar a fome física de vocês. Eu tenho muito mais a oferecer a vocês, não somente isso. Essa é a grande lição. E nós vamos perceber essa grande lição quando nós começarmos a estudar a partir do versículo 25. Porque no versículo 25 em diante, o texto fala que Jesus é o pão da vida. Isto é, Jesus ensinou tudo aquilo para que eles pudessem entender qual era a essência do milagre que Jesus queria realizar. Eles queriam que eles entendessem, Jesus queria que todos entendessem o que estava, qual era o pano de fundo, qual era a verdade contida nesse grande sinal que o nosso Senhor realizou. Jesus, então, tinha como propósito saciar ou dar a solução de Deus, era a solução de Deus para suprir a todas as necessidades. Mas antes de falar nas próprias necessidades que ele veio suprir, é importante a gente se lembrar, porque a semana passada falei sobre isso, nós temos a nossa natureza física, nossa natureza material e a nossa natureza espiritual. Nós somos carne e somos espírito também. Nesse momento, Jesus faz um sinal para suprir, para abençoar a necessidade física. Mas isso não seria ou não completaria ou não abençoaria de modo completo o homem. Nós precisamos também saber lembrar também que da mesma forma que precisamos de pão para o alimento do corpo físico, nós precisamos do pão que caiu, que veio do céu, que desceu dos céus, para alimentar a nossa fome espiritual. E como é que nós percebemos a nossa fome espiritual? E eu quero que você se apegue ou se prenda a isso para começarmos a falar. Porque muitas vezes você fala assim: bom, saber fome eu sei o que é. Às vezes eu passo do horário, a barriga começa a roncar e eu sinto aquela fome, não consigo me concentrar em absolutamente nada. Isso eu sei muito bem, a fome física, como é que eu percebo. E a fome espiritual, como é que eu percebo? Como é que eu vou sentir a fome espiritual? Aí eu me lembro de João, capítulo 10, versículo 10, quando o texto diz assim, que eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Muitas vezes nós não experimentamos essa vida abundante. Muitas vezes nós não experimentamos a paz de Cristo em nosso coração e ficamos desassossegados. Muitas vezes, quando passamos por aflições, não nos lembramos do Salmo 23 na mesma forma que o salmista se lembrou do Salmo, que ele tinha um grande pastor. E aí, então, uma das grandes necessidades que nós sentimos na alma é um vazio, é uma sensação de impotência, é uma sensação de tristeza, é uma sensação de que está faltando alguma coisa e que você não sabe explicar exatamente o que está faltando. É uma sensação de que, por mais que você faça, você ainda não consegue se saciar. Eu entendo que você diz, eu senti uma necessidade, aí fui orar, não era isso, fui ler a Bíblia, não era isso, fui trabalhar, aí você começa a fazer uma série de coisas, mas ainda experimenta um vazio no seu coração. E o Senhor vem para suprir essa necessidade da nossa alma, que nos traz alegria, nos traz paz, e mesmo em momentos de grande dificuldade, mesmo em momentos de grande dor. Então Jesus não veio só para suprir a nossa necessidade física, mas sobretudo para a nossa necessidade espiritual. Ele quer abençoar o homem por inteiro e não por partes. Quando você se apega apenas e tão somente à parte material, você é abençoado só por parte, se é que é abençoado. Mas Jesus quer abençoá-lo de modo completo. E esse sinal daria apenas a intenção ou a ideia de que Jesus estaria abençoando-os materialmente. Mas Jesus queria mostrar: eu tenho muito mais para falar a você, eu tenho muito mais para aplicar à sua vida, e eu gostaria que você atentasse para isso. E quando nós lemos a partir do versículo 25 do capítulo 6, nós vamos perceber algo muito importante de Jesus, que Jesus é verdadeiramente tudo que eu preciso. Se eu tenho Jesus na minha vida, e se os valores dele são meus valores, então eu tenho tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu vou sentir a paz do Senhor me protegendo. Ainda que eu passe por momentos de dificuldades, eu sei que Ele está comigo. Eu vou sentir a paz do Senhor no meu coração. Então, o texto vai nos indicar que há uma grande necessidade nossa de termos Jesus, porque Ele é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que você precisa, é tudo que eu e você precisamos. E aí, então, quando a gente lê esse texto, a gente aprende pelo menos 4 lições. Que Jesus é tudo o que nós precisamos, porque Jesus é o pão espiritual. Jesus é tudo o que nós precisamos, porque Jesus é o pão espiritual. Vamos dar uma olhada no versículo 14 e 15, e a gente já leu. O texto diz assim: depois de ter de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta, porque o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Num primeiro momento, eles não entenderam que Jesus era essência, ou não perceberam a essência do milagre de Jesus. Eles se apegaram ao milagre e não se apegaram àquele que realizou o milagre. Quem é este homem? Mas eles se apegaram ao milagre. Tanto é que quando a gente lê os versículos de 25 e diante, o texto diz: quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Na verdade, eu digo que vocês estão me seguindo não porque viram os sinais ou compreenderam a essência do sinal que eu fiz, mas vocês estão me procurando porque vocês vão ter fome de novo, e vocês sabem que eu vou poder providenciar, dar a solução para a sua fome. A intenção deles para com Jesus é que eles queriam que Jesus suprisse as necessidades físicas, e não entenderam que Jesus estava dizendo é que eles deveriam buscar a essência de tudo isso. Tanto que os versículos de 27 a 29, Jesus se declara a solução de Deus para a fonte espiritual, ou para a fome espiritual, desculpa. Versículos 27 a 29, o texto diz assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram: o que precisamos fazer para realizar a obra ou as obras que Deus requer? O que nós estamos percebendo aqui é que eles não entenderam que aquele sinal realizado era para que aqueles homens crescem em Jesus e não nos milagres. Aquele que realizou o milagre é o que é mais importante, e eles se apegaram ao milagre propriamente dito, a multiplicação dos pães, e não perceberam que diante deles estava Jesus, que é mais importante, porque Ele é quem realizou o milagre. Jesus, portanto, é o pão espiritual, porque ele diz aqui: então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E eles fizeram essa pergunta porque no versículo anterior, Jesus diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhe dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Eles estavam dizendo, Jesus estava dizendo, você tem que crer naquele a quem o Pai enviou. E quem o Pai enviou era Jesus. Jesus, portanto, não era qualquer pessoa, não era simplesmente um profeta. Jesus era o pão espiritual. Enquanto o pão que fora multiplicado era material e para suprir as necessidades materiais, Jesus vem para suprir as necessidades espirituais daquelas pessoas. E Jesus então começa a discursar. E a primeira coisa que ele diz assim, diz aqui, é que eu sou o pão espiritual. Vocês se preocupam com o pão material, mas eu quero que vocês entendam que o pão espiritual é o que vocês mais necessitam. Jesus então leva a eles esse ensinamento. A segunda coisa que a gente vê no texto é que Jesus é o pão sobrenatural. Quando a gente lê os versículos 30 e 32, nós vamos perceber que Jesus de fato é o pão sobrenatural. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Como está escrito, ele lhe deu de comer o pão do céu. Declarou-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhe dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão do céu é aquele que Deus que desceu do céu e dá vida ao mundo. A primeira coisa que eles dizem aqui é: que sinal você fará para mostrar que você é de fato quem você diz ser? Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creamos em ti? Eles esqueceram que Jesus havia transformado a água em vinho. Eles esqueceram que Jesus curou um homem que há 38 anos estava enfermo, paralítico. Eles esqueceram de outros sinais que Jesus realizava quando estavam em Jerusalém. E perguntam, eles esqueceram da multiplicação dos pães e diz: que sinal você fará para que nós creamos em você? Faça aí um sinal. Talvez eles quisessem que Jesus, de repente, começasse a levitar, mostrando alguma coisa sobrenatural. Talvez que Jesus transparecesse, alguma coisa assim. Porque as pessoas têm essa necessidade. Querem ver sinais miraculosos. Que talvez quisesse ver isso mesmo. Jesus desaparecer, depois aparecer de novo. Coisa de filme que a gente vê. Talvez eles quisessem ver coisas dessa natureza. E esqueceram de ver o que estava diante dele, ou diante deles. Esqueceram de ver aquilo que Jesus havia colocado diante deles. Mas uma coisa que fica claro para nós é que os sinais por si só são sobrenaturais, mas não satisfaz a alma. Os milagres ou os sinais, como Jesus realizou, são sobrenaturais, mas não satisfazem a alma humana. Isto é, as pessoas veem um sinal, são abençoadas, mas daqui a pouco esquecem, e depois são abençoadas de novo, e veem um sinal de Deus, daqui a pouco esquece, depois Deus faz uma outra coisa. Basta olhar para o texto. Jesus havia transformado água em vinho, todo mundo fica espantado, mas depois esquece. Jesus pega e cura aquele homem que há 38 anos estava paralítico, depois esqueceram. Jesus multiplica os pães e daqui a pouco aquelas pessoas esqueceram. E o milagre esse, sem compreender a essência, o que está por trás, não satisfaz a alma, só satisfaz o corpo. Amanhã você quer de novo, e as pessoas vivem em busca disso. Hoje, o que mais acontece são pessoas em busca de sinais miraculosos, pessoas em busca de milagres. E Jesus, ele diz, nos versículos 30 a 32, ele se declara o pão sobrenatural de Deus. Versículo 30, novamente quero ler com você. Então lhe perguntaram, que sinal, 31, Os nossos antepassados comeram no maná no deserto, como está escrito, e ele lhes deu de comer o pão do céu. Declarou Jesus: digo-lhe a verdade, não foi Moisés que lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. O que eles não se deram conta é que eles estavam diante do pão que desceu dos céus, Jesus. O que eles não se deram conta é que o maná do deserto, que eles compartilharam durante 40 anos lá no deserto, era simplesmente um protótipo daquele que haveria de vir. Isto é, aquele maná apontava para Jesus. O propósito dele era culminar em Jesus o pão que desceu dos céus para suprir não só as necessidades físicas, mas sobretudo as necessidades espirituais. Mas eles não se deram conta disso. Eles entendiam ainda que Jesus, eles queriam sinais e queria outras coisas. Eles não se satisfizeram com os sinais que Jesus havia realizado, porque não perceberam a essência. E a essência é exatamente essa: Jesus era o pão que desceu dos céus, isto é, Jesus é o pão sobrenatural. Basta olharmos como foi que Jesus nasceu, a forma como nasceu, a circunstância como nasceu. Sobrenatural, o Deus que se fez homem. E nós lembramos também do que diz o capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O que nós observamos aqui é que aquelas pessoas olharam para Jesus e não se deram conta que Jesus era o grande milagre de Deus para suprir toda a necessidade deles. Eles não se deram conta que Jesus era a provisão de Deus para cuidar de todas as necessidades que aqueles homens tinham, porque eles ficavam de olho no milagre, mas não entendiam que aquele que realizou o milagre tinha uma intenção muito maior: revelar a ele mesmo, o Filho de Deus, aquele a quem Deus enviou para suprir a necessidade humana. Uma das coisas que a gente também comete, de erro que a gente comete no nosso tempo, é que nós falamos de Jesus, pensamos em Jesus, oramos em nome de Jesus, mas nós não pensamos que Jesus foi a provisão de Deus para suprir toda a nossa necessidade. Tudo que você precisa é de Jesus, porque Ele vai suprir tanto a parte material quanto a parte espiritual. Se Jesus for, de fato, o Senhor da sua vida, você vai ver que experiência maravilhosa você terá. A grande dificuldade e, para mim, o grande problema é que nós temos Jesus como nosso Senhor, nós cantamos cânticos que exaltam ao Senhor Jesus, dizemos nos cânticos que Ele é o Rei da Glória, mas aceitamos a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, mas não temos experiência com Ele, por isso não temos a nossa fome espiritual completamente saciada, não temos a fome física completamente saciada, porque nós não fazemos uma coisa. Nós temos uma dificuldade muito grande em ser submissos à vontade, aos ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensina tantos princípios e a gente lê lá no Sermão da Montanha e como devemos ser e aquilo que devemos fazer. Nós vemos o caráter e a personalidade do crente que deve ser a de Cristo, mas nós temos uma grande dificuldade de obedecer, porque também somos homens com capacidade para pensar, para raciocinar, para escolher, e aí então não queremos que o Senhor escolha por nós, nós queremos escolher. E, portanto, nós não nos submetemos à vontade dEle, portanto, não experimentamos a plenitude de Cristo em nossa vida. E aí passamos a vida cristã inteira, passamos o nosso tempo de igreja inteira, e aí chegamos até o dia de termos um encontro com o Senhor e não temos experiências palpáveis com o Senhor Jesus. Porque nós nunca nos curvamos diante dEle dizendo: Senhor, o que tem que ser feito? Ah, eu quero que você faça assim, então obedeça. Eu passei por experiências que eu quero relembrar aqui. Uma das maiores dificuldades que tive no ministério pastoral mesmo é difícil, porque o pastor vai, estuda no seminário, aí já sabe tudo. Quando o seminarista chega na igreja, ele é o cara mais sabido da paróquia, sabe tudo, mas normalmente sabe mais do que o pastor. O pastor está lá pregando, ó, isso aí teologicamente está errado. Aí começa aquele discurso todo de crítica ao pastor. Eu nunca fiz isso, mas seminarista é assim, metido a sabido, porque eu fui um deles, eu ouvia. Seminarista é um bicho esperto, quer dizer, penso que é esperto. O que eu percebo com isso? Que uma das grandes virtudes nossas é que as nossas defeitos, né? Nós achamos que sabemos, porque temos inteligência, temos capacidade e por isso uma grande dificuldade de submissão. Mas quando eu fui pastor auxiliar lá em Cubatão, pastor Roberto, eu cheguei lá, falei, eu aqui não sei nada. Pastor, o que é para fazer? Então, pastor, eu quero que você faça isso, sim, senhor. É o que o senhor quer, é assim que eu vou fazer. Nem pensar eu pensava. Porque se o seminarista é esperto, nem falar, nem pensar, ele deve pensar, ele deve só obedecer. Depois, fui trabalhar com o pastor Odilon também, como pastor auxiliar lá no Parque Continental. Embora ele fala, filho, você tem que decidir, porque ele queria que eu desenvolvesse. Eu falei, eu era submisso ao pastor Dilão. O que ele dizia, ele é o responsável. Então, eu acreditava que ele sabia o que ele estava fazendo. Tem que haver essa disposição. Mas chegou o momento de eu ficar lá sozinho no Parque Continental. E eu parei, olhei e falei, Deus, o negócio é o seguinte, eu não tenho a mínima ideia como é que se começa uma igreja. Mas também, eu disse, eu não tenho que ter ideia nenhuma. Quem tem que ter a ideia que é o senhor. O senhor não é o pastor? Então, fala para mim e eu faço. E durante o tempo que eu fiquei lá no Parque Continental, meus irmãos, eu passei por cima de mim mesmo, da minha própria vontade, porque eu esperava a voz de Deus, esperava que Deus colocasse no meu coração para que eu fizesse aquilo que agradava a Ele. Fiquei lá 4 anos, nunca fiz nenhuma bobeira lá, uma besteira. Pelo menos isso. Tudo bem lá. Quando vim para cá, uma experiência diferente, uma igreja maior, se é maior, problemas maiores, 5 anos de ministério, não sabia absolutamente nada. Mas eu cheguei, Deus, eu não tenho a mínima ideia de como se administra, como se pastoreia uma igreja como esta. Mas também eu não tenho que saber absolutamente nada. Quem tem que saber é o Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Gostando dos irmãos ou não, eu fiz tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. E se vocês não gostavam, muito menos eu, que até por cima da minha vontade eu passei. Mas estamos aqui. E o que eu quero dizer com isso é que em todas as áreas da nossa vida, a gente tem que aprender a depender de Deus. E assim nós vamos perceber que Ele é o pão que desceu dos céus, o pão sobrenatural, que pode suprir todas as nossas necessidades. De nada tive falta. E se você confiar no Senhor, também de nada você terá falta. Aliás, o Salmo 23, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e o quê? Se Ele de fato é o seu pastor e você obedece a Ele, nada lhe faltará. Ou o salmista não sabia o que estava dizendo. Da mesma forma como ele dava provisão para o seu rebanho, o Senhor dará provisão para você se de fato Ele for o seu pastor. Jesus é o pão sobrenatural que supre as nossas necessidades materiais e espirituais. É isso que aqueles homens precisavam aprender e é isso que nós precisamos aprender também. Muitas vezes a nossa vida cristã, ela não tem significado, ela não tem graça, não tem alegria, porque nós não nos submetemos a vontade do Senhor. Eu desafio você a abrir mão da sua própria vontade para fazer aquilo que o Senhor determinar. Vai acontecer duas coisas. As pessoas podem não gostar e ir contra você, e você pode se sentir assim, poxa Deus, mas tem que fazer isso mesmo, porque é totalmente contrário à sua vontade. Mas se você fizer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver um grande sinal. Você vai dizer, realmente Jesus é real. E eu falo isso porque eu experimentei isso na minha vida, eu posso dizer, você pode dizer isso? Obedeça ao Senhor. Então, Jesus é o pão sobrenatural, o pão que supre as nossas necessidades. O sinal por si só, os sinais sobrenaturais, não satisfaz a alma, mas Jesus sim satisfaz a alma e também o corpo. Porque Ele não só vai abençoar a sua vida espiritual, mas vai dar tudo o que é preciso, porque, como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus também, a gente aprende nesse texto, é o pão que satisfaz. E Esse momento é muito interessante, porque eu gostaria que você desse uma olhada no versículo 35. É o pão que satisfaz. Versículo 35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. É a satisfação completa que o Senhor está propondo aqui. Jesus é o pão que satisfaz, conforme o texto diz, Jesus é o pão que satisfaz a alma humana, mas também o físico. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Satisfação. E para você ter ideia da importância de Jesus na nossa vida, uma das coisas que nós muitas vezes sentimos carência é de satisfação. Nós somos eternos insatisfeitos. Se temos recursos, aí compramos uma TV nova, aí daqui um pouco já queremos comprar outra, a gente sempre está insatisfeito. Compra um carro, aí um ano depois, eu já tenho que trocar de carro. Aliás, até quando a palavra fala de murmúrio, o murmúrio determina a insatisfação das pessoas. E na igreja determina a insatisfação das pessoas com os desígnios de Deus. Deus diz: se você fizer tudo do jeito que eu fizer, não vai tudo bem. E se você fizer diferente, não vai tudo mal. Aí a gente faz tudo diferente daquilo que Deus determinou. Aí as coisas não vão bem. Aí a gente fica que nem aquela hiena: ó dia, ó céu, ó lua, ó noite. E começa a reclamar de tudo. Eu muitas vezes percebo que a característica que mais marca os cristãos não é a satisfação, é a insatisfação. Só reclamam. Por que reclamam? Porque estão insatisfeitos com os desígnios de Deus. Se Deus hoje cismar que vai chover, também vai chover de novo, vai começar a reclamar. Se amanhã cedo estiver ensolarado, hoje sol, está dia quente, a gente reclama. Eu não consigo entender. Eu não reclamo, para mim está tudo bem. Mas o que eu ouço as pessoas reclamando: se está frio, está frio, é porque está frio, se está calor, está calor, se está ventando, é porque está ventando, se está chovendo, é porque está chovendo. O que nós queremos, afinal de contas? O que essas pessoas querem? Quer tudo ao mesmo tempo ou não quer nada? Então Deus vai, não tem chuva, nem sol, nem vento, nem coisa alguma. Será que isso... Poxa, Deus também não manda nada. Ia reclamar de tudo. Eternos insatisfeitos. Quando Jesus é o pão que satisfaz, tudo que ele faz é bom para mim. E eu vou entender: hoje choveu, aleluia, glória a Deus, está chovendo, louvado seja o nome. Está ventando, Deus sabe o que faz, é bom que chove, que vente. Está fazendo sol, aleluia, glória a Deus, vou aproveitar porque Deus está mandando sol para a gente hoje. Deus sabe o que faz. Agora, o que o texto está nos ensinando aqui é que nós devemos ser pessoas que queira fazer tudo o que Ele manda para que sejamos nós todos satisfeitos. Satisfeitos com a família que nós temos, satisfeitos com o trabalho que nós temos, satisfeitos com o carro que a gente tem, satisfeitos com a bicicleta que a gente tem, satisfeitos porque eu não tenho nem carro nem bicicleta. Satisfação. Quando Jesus é de fato o Senhor da minha vida, você experimenta a satisfação. Porque você tem tudo aquilo que você precisa. Você tem Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Satisfação é uma das experiências mais marcantes dos homens. Mas será que as pessoas são satisfeitas? Experimentam as bênçãos de Deus, e Deus abençoa, e dá um emprego, e dá a família, e dá escola, permite que você estude, enfim. E você ainda tem a coragem de demonstrar toda a insatisfação? Uma das coisas que a gente menos faz é agradecer. Porque às vezes a gente faz reuniões de oração, e aí na hora de fazer o pedido, eu queria que o pastor orasse por isso, apresenta lá uma série de motivos de oração. Mas nunca se lembra de agradecer. Nunca se lembra de agradecer. Quando está um problema, aí a Deus ora. Passou aquele momento e esqueceu que estava doente, esqueceu que precisava, esqueceu de tudo. Na verdade, o que eu quero dizer com isso é que nós somos eternos insatisfeitos porque nós não nos submetemos à vontade de Jesus. Se nós nos submetemos à vontade dEle, fazemos aquilo que Ele manda, Ele satisfará a nossa alma. Ele satisfará também as nossas necessidades materiais. Ele satisfará toda a nossa vida. Seremos homens e mulheres satisfeitos. É o que eu entendo aqui no texto. E em quarto e último lugar, Jesus é o pão que concede a vida eterna. Versículo 47 a 51. Convido você a olhar comigo aí. Versículo 47 diz assim: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Pela vida do mundo. O que o Senhor está nos ensinando aqui é que se num primeiro momento Ele se satisfaz as suas necessidades físicas e materiais, porque você tem Jesus no seu coração, Ele está lembrando que e não é somente isso. Porque, às vezes, uma coisa que eu já estava falando na classe de discipulado, nós pensamos que as bênçãos de Deus é só para o porvir, só depois da morte é que nós vamos ver rua de ouro, aquela coisa toda. Por outro lado, então Deus não está preocupado com isso. Eu acabei de mostrar com tudo que diz que Deus está preocupado com aqui e agora. Mas também Ele está preocupado com o que está por vir. Nós também receberemos dEle a vida eterna. Quem comer desse pão, quem entender que precisa ser submisso a Ele, quem entender que não é só apenas o milagre que é importante, mas o que está por trás do milagre, que é a autoridade de Jesus. E se nós obedecemos à autoridade dEle, nós não só desfrutaremos das bênçãos dEle aqui nessa terra, mas também desfrutaremos das bênçãos dEle depois que partirmos dessa vida. Porque nós iremos para a presença de Deus. Esse é outro dado de grande importância. Jesus é o pão que concede a vida eterna. Você irá para a presença de Deus. Por isso que nós não morremos, porque nós temos a parte material, o corpo, e a parte espiritual. A parte física morre, mas o espírito, esse é eterno. Essa parte sua que sabe discernir o certo, o errado, o bem e o mal, que sabe que deve fazer e não faz, ou faz, essa é a sua alma, o seu espírito, essa vai ter um contato direto com Deus. Quando nós passarmos desta vida, essa parte sua que ouve e entende o que eu estou dizendo, vai ter um encontro com o Senhor. Ou não. Dependendo de qual seja a sua relação com Deus. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo aqui que Jesus é o pão que concede a vida eterna. E por que a gente fala pão? Porque toda vez que a gente fala em alimento, no contexto do texto, era o pão, o alimento mais comum. Se fosse hoje, Jesus é o feijão e o arroz, porque a gente ia traduzir isso para o nosso tempo, que é o que mais gostamos, pelo menos o brasileiro. Se fosse em outro país, seria diferente, automaticamente, certamente. Mas Ele é aquele que supre a nossa necessidade, tanto física quanto material. Mas Ele não só quer realizar sinais, abençoar sua vida só, suprindo a sua necessidade física. Ele quer que você faça uma coisa muito importante e que esses homens não fizeram, que você se submeta à autoridade dEle. Que você diga a Ele: Senhor, é o seguinte, eu descobri que eu não sei o que é melhor para mim. Então, eu quero fazer aquilo que o Senhor diz que é melhor para mim. Se você fizer isso, você vai experimentar um Jesus que talvez você jamais tenha experimentado. Você vai experimentar um Jesus que verdadeiramente suprirá todas as suas necessidades. Ele vai dar a você tudo o que você precisa, não tudo o que você quer, tudo o que você precisa. Porque Ele tem cuidado de cada um de nós. E quando lemos esse texto, num primeiro momento, quando Jesus multiplica os pães, a gente fica simplesmente pensando naquele sinal, naquele milagre. Mas o que Jesus quis mostrar com todo aquele milagre, transformando aqueles pães e peixes, ou multiplicando, alimentando 5 mil pessoas, foi o que eu acabei de dizer. Ele quer mostrar para você, e que você entenda, que você saiba que você precisa se sujeitar, se submeter a Ele, porque Jesus é o pão espiritual. Ele é o pão espiritual. Jesus é o pão sobrenatural. Assim como o maná aparecia todos os dias pela manhã, do nada, Jesus veio dos céus. Ele é o pão sobrenatural. Jesus é o pão que satisfaz. Ele é tudo que você precisa. Se você tem Jesus, você tem tudo. Como diz o Salmo 23, já repeti várias duas vezes, essa é a terceira. O Senhor é o meu pastor, nada faltará. Em outra versão, de nada terei falta, que eu acho melhor para esse momento, de nada terei falta. E Jesus é o pão que concede a vida eterna. Isso tudo para dizer o seguinte, meus irmãos, Jesus quer que você tenha uma grande experiência com Ele. Jesus quer que você o conheça, não só porque nas páginas das Escrituras falam a respeito dEle. Jesus quer que você entenda que Ele está aqui não só para realizar sinais, suprir a sua necessidade física ou fazer um milagre se você estiver doente. Ele quer que você experimente muito mais. Ele quer que você seja submisso a Ele, e Ele suprirá toda a sua necessidade. E Ele cuidará de vós, de todos nós. Ele dará tudo de que precisamos para a vida e para a piedade. E esse é o grande desafio. E essa é a grande lição do texto. É isso que Jesus queria que esses homens entendessem. E o texto não dá conta aqui se eles entenderam ou não. Mas você pode fazer uma reflexão e tomar uma decisão. Jesus é tudo o que eu preciso. É tudo o que você precisa. Eu gosto desse hino aqui que a gente acabou de ler, o coro acabou de ler. E eu quero ler para você a letra que diz: Jesus é melhor, sim, que o ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Jesus é melhor que riquezas e posições, melhor que muito mais do que milhões. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é para mim, melhor que qualquer bom amigo, enfim. Jesus é mais puro que linda flor. Jesus é melhor e Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho, luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravos, sim. Mil vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Quem escreveu esse hino conhecia Jesus, por isso escreveu o hino que eu acabo de ler a letra. Que você também possa escrever coisas que determinam o quanto você conhece a Jesus. Que Deus nos abençoe.